As minhas lágrimas de amor criou o mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração nesta paixão que não tem fim. Ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal. Meu bem, sempre que ouvir esse lamento desolador na voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Chorando todo o tempo que perdi.